É chorando, mas contive medo do olhar da mãe. As noites sem fim, um grito sem fim. Cada lágrima um sinal que ficou. Um peso no coração, uma sombra que não passou. E agora adulto, o medo é um fantasma. Em cada beijo, em cada calma. O amor é um campo de minas, mas o coração clama e eu hesito. Eu tenho medo da paixão, um espelho da dor, um grito em vão. Cada toque é um teste de coragem, mas o amor é a única passagem. Os olhos dela um reflexo do passado, na memória o som de um coração despedaçado. E quando o futuro se apresenta é um dilema, entre o desejo e a sombra que nunca se apaga. E agora adulto, o medo é um fantasma, em cada beijo, em cada calma. O amor é um campo de minas, mas o coração clama e eu hesito. Eu tenho medo da paixão, um espelho da dor, um grito em vão. Cada toque é um teste de coragem, mas o amor é a única passagem. É um dia sombrio, eu busco a luz que brilha no desafio. Na jornada a esperança é o farol, mesmo com medo sigo o meu sol. É agora adulto, o medo é um fantasma, em cada beijo, em cada calma. O amor é um campo de minas, mas o coração clama e eu hesito. Eu tenho medo da paixão, um espelho da dor, um grito em vão. Cada toque é um teste de coragem, mas o amor é a única passagem. Na esperança de um amanhã melhor, onde o amor não é dor, é calor. E eu vou seguir, mesmo com medo, na busca de um amor que seja verdadeiro. Na esperança de uma mamãe melhor, onde o amor não é dor, é calor. Eu vou seguir, mesmo com medo, na busca de um amor que seja verdadeiro.